vocês, vá. Só merece, né? O amor que Deus me deu para te dar. Você nasceu pra mim, eu pra você.